Quero saudar minha colega presidente nesse momento, vereadora Mônica, os demais vereadores, servidores desta casa, as pessoas que nos ouvem pelos meios de comunicação e pela Rádio Taquara. Quero entrar na questão do hospital. Acho que o hospital tem dificuldade, mas a gente vê boa vontade, querendo trabalho, mas nós temos que também fazer a nossa parte, porque temos informação que o governo federal enviou recursos e nós temos que ver aonde estão esses recursos, que a obra de mais leitos, é mais 10 leitos, que vai totalizar 20. Eu vi o meu colega vereador dizendo que era mais 20 leitos de UTI. Não, é mais 10 que vai totalizar 20. Totalizar 20 com mais 10. Então não vão vir 20. Vai vir mais 10, que com os 10 vai dar 20. Essa, inclusive, é a fala do vereador que me antecedeu. E isso é importante, que a gente possa ter um hospital qualificado. A minha preocupação é que passe essa pandemia e não venha. E não venha. Olha, nós estamos acostumados com muita coisa. O recurso 82 milhões para fazer o saneamento básico, meu amigo, ó, foi pelo ralo, foi embora. E nós brigamos, fizemos reunião, fizemos tudo aqui. E os recursos, ó, vazou, culpa de quem? Nós fizemos a nossa parte, cobramos. Mas, né, quem tinha a responsabilidade de fazer, ou não fez. E perdemos os recursos. Também quero manifestar aqui os meus sentimentos à minha colega vereadora Carmen, que há poucos instantes aí perdeu, né, ante querido, seu sogro. Então ficam meus sentimentos também a toda a família. A questão da assistência social. Mais funcionários neste momento com recurso do governo federal. Não são recursos próprios, são recursos do governo federal para atender esta demanda. Que nós sabemos que tem muita gente que está com dificuldade de ter esses recursos. Os recursos emergenciais. Vereadores aqui já referiram sobre isso. Então há necessidade, sim, de ter mais funcionários e dar o atendimento que a população precisa. Porque este recurso e este trabalho feito lá na Secretaria do Desenvolvimento Social é recurso que é injetado na economia da nossa cidade. Que vai para o mercado, que vai para a farmácia, que vai para várias questões, né, que movimentam a nossa economia. Então, esses recursos são fundamentais no momento de crise. Também quero parabenizar a nossa Secretaria da Saúde, apesar de nós estarmos os municípios ao nosso redor já com as dificuldades em relação ao coronavírus bem avançado, com bandeiras mais restritivas, e nós aqui ainda estamos com bandeira amarela, mas estamos com os outros, com as barbas de molho, torcendo para que os casos não aumentem, que não haja internação em respirador, porque isso é fundamental para nos mantermos nessa condição, porque o comércio precisa, a indústria precisa, nós precisamos trabalhar. Mas nós temos que aqui falar, as pessoas de grupo de risco tem que ter um cuidado exclusivo neste momento. O cuidado é tudo. De não aglomerar, de não ter contato. Uma pessoa com idade não ter contato com as crianças, que a criança é um vetor e ela não vai ter tanto sofrimento. Caso pegue, ela também corre risco. Mas a pessoa do grupo de risco, as pessoas idosas e com problemas de saúde, são mais vulneráveis à questão desse Covid. E também, né, parabenizar tanto a Secretaria, os funcionários da saúde, como os funcionários da Secretaria do Desenvolvimento Social, que têm auxiliado as famílias dentro das possibilidades, das condições do município, com alimento, com coisas que são precisas para o dia a dia, né? Tem feito esse trabalho, auxiliado muito para que eles possam captar esses recursos que o governo federal disponibiliza às pessoas. Também dizer que as chuvas foram boas, os reservatórios tiveram água. Um grande abraço a todos.